Versículo 5, esquerda 200. 5515, solicita manter a Pro 235 por enquanto para poder fazer a curva. Sim. Bono 076, deturação para sequenciamento, curva esquerda para 025, limite ao localizador. Esquerda 025, limite ao lote. Se eu reduzir mais a velocidade, poderia manter o perfil? Inicialmente eu vou curva esquerda 025, aguarde. Tá bom, já. Queria manter no máximo 2 minutos nessa curva. Ok. Tana 3178, essa identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 050, que é negar no 014. Mari até o 050, 014. Tip 5515 para o localizador, curva esquerda, proa 140, repórter estabilizado. Portará 5515, 140 pela esquerda. Gono 076. Para interceptar o curso, localizador, curva direita para o 055, reposta estabilizado. Direita 55, repassamos no lote. Cuno 076, informa que está seguindo o tráfego, a sua posição de 1 hora, 9 milhas, passando 2.900 pés para 2.000 pés, é um Alfa Tango 72. Ok, obrigado. Bidev, ok? Tael Leda Bidev, muito obrigado. Sim. Eu estou na escuta? Eu. Só um segundo, meu querido. Por um acaso, vocês vão fazer o Brasília série de Guarulhos hoje? Não, mas às 12h40 da manhã? Entendi, amigão. Vocês vão fazer Brasília saindo de Guarulhos hoje, mais ou menos às 12h40, 3h da manhã, não? Esse avião faz isso sim. Tá, então vamos. Obrigado, meu velho. 4209, posição 8 para pushback, acionamento. Na 8 está autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 4209. Gol 076, curva direita 080 para o localizador. Direita 080, gol. Trip 5595, localizador visual. 5515, completa a aproximação, chame torre, 1 noite, 16:30. 8:30, boa noite. Boa noite, o Trip 5515, uma milha para o externo, baixar travado. 5515, está autorizado o pouso, bicho no zero, vento 140 graus, 10 mais. Devo pouso 5515. Gol no 076, complete a aproximação, aguarde transferência para a torre. Aguardando. Turístico 58, decola da 190 com curva à esquerda, na saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5563 e o controle é 19.35. Autorizado 330, Turístico 58, Puca Aracaju, 190 à esquerda, 5563, 3935, TAM 3305. Correto, chama para acionar. Tá pronto, puxa bem que acionamento, 3305. já tá pronto, confirma? Cheiro 1. Cheiro meia dúzia tá... Aguarde, o que aguarde para o pushback? Aguarde. Ciência está livre o táxi via pátio à esquerda e depois Índia, ponto de espera. Chame pronto para decolagem no ponto de espera o 1409. Pátio Índia e chama pronto no ponto de espera da 10, 4209. Torre, boa noite, o voo 1076, 4 linhas de externo com o número 2. Ciente, aguarde a autorização de pouso. Solo 04, liga direita, táxi Alfa e Kilo, vai pro Pátio 3 na minha escuta. Alfa e Kilo na sua escuta, 355 no centro. Livre pouso, vento 120 graus, 8 nós, gol. Livre pouso para o gol. Confirma e tem estimado por 3305. Assim. 3305 já passou agora aí atrás da aeronave da táxi, não está livre agora. O pushback chama táxi. Que observe a passagem da aeronave agora na curta final, após ali mantém. Após passagem da aeronave na curta ali mantém, 4209. Atlântico, já autorizado, ali, manter. Ali mantém, 4209. Zero sete meia, solo 07, livre à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, né? Me escuta. Táxi via Alfa, chama antes da Juliette, na sua escuta, voo no 076. Decolagem 4209, 120 graus, 102. Decolagem pista no 0, 4209. Decolo 09, controle 19 decimal 35. Controle 19, 35, boa, 409. Controle Salvador, boa noite, azul 4209. Decolado na Dael, passando 1500 metros. Azul 4209, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360. Após 2000 pés, autorizado vai direto Leda após Leda Bridge. Após 2000 pés, direto Leda após Leda Bridge, 4209. Subir para o 360. Alô, boa noite, tempo de ouvir o Atalha. Portugal 09, Coca Dente, Create Buff Alive, Descend 4050, Kenneth 104. We lost communication with the receiver on 1335. Roger. A Juliette, voo 1076. Gente, mantém a posição. Vai manter. 1178, complete aproximação, chame torre, 1-1-8, décima meia. 18-6, boa noite. Portugal 09, via Bonfim, descend 2000 feet, Kennedy 104, clear to final IOS, report established on localized. Clear to Bonfim, arrival 2000 feet, and clear to IOS, X-ray 10, vertical 019. Poderia confirmar qual vai ser a posição do gol? O 076 vai ser a 7. Ok, obrigado. Luiz 178, confirma livre pouso, 120 graus, 8 lanches. Livre pouso, tá, 3178. Sim, a condição de conseguir uma outra posição de Singer, se pudesse ter condições de encostar tal como 04 ou 01. É, esse posicionamento aí fica a critério da própria empresa junto com a Infraero, ok? Aí depende deles lá coordenarem para mim aqui. Não, só estou lhe informando que tem devido a dificuldade para entrar no pátio. É, vamos aguardar. O 3305 é a torre, confirme, está com algum problema no local? Ah, está bom, mas está acabando de resolver. Ah, já está pronto agora, já pronto para o táxi. Estamos com 4,6 borda, autonomia de 4 horas, alternado natal. Está autorizado o táxi à esquerda, via pátio e Índia até o ponto de espera, chama pronto para decolagem. Esquerda, pátio e Índia. Reporta a porta de espera, 307. 076 após a saída da aeronave da TAN, que está ali próximo ao portão 7, está autorizado esquerda, portão 7. Ok, grato. 3178, solo aos 15, direita, táxi Alfa e Juliette, para a área remota do pátio 1, na minha escuta. Entendi, Alfa Juliette, para a remota do pátio 1, na 317. Porto 209, chame Recife 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Chama Recife 251, alterna 3325, azul 409, obrigado, boa noite. Ponto de espera, 10, pronto. Ciente autorizado, linhagem decolar, 120 graus, 109, 3305. Autorizado, a linha decola, 10, tá, 6313, portão 40. É 303 do 4, tá autorizado, chame táxi. Táxi, 6313. Pra mim aqui tá na 1-3. 1-3, grato. Decola os 2-1, controle 19, decimal 3-5. 3-5, obrigado. Solicitar 3-3-0-5. 3-0-5, contato radar em decolagem, suba até nível de voo 3-3-0, sede a PUCA, transição Aracaju. PUCA Aracaju, subindo 3-3-0-5. Zero nine, contact tower, 118, decimal 6. 1196, só pode ficar 019. 09, 118, decimal 6. Informa, 1196. Bom, vamos identificar 019 on final, runway 10. Roger, Portugal 019, clear to land, runway 10, wind is 120 degrees, 8 knots. Left bound 10, Portugal 019. Fox Ocean, é 6313, nós somos em 167 a bordo, são 3 horas e 50, alternado ao Galeão. Táxi, até o ponto de espera, chama pronto para decolagem. Chama pronto para decolagem, 6313. Espera, pronto, hoje é 6313. Autorizado, Lema, tem 6313. Tá, 6313. Portugal 019, on the ground at 25, leave to the right, taxi Alpha and Juliet, gate 11, in my frequency. Alpha Juliet, gate 11, on your frequency, navigating to the right, Portugal 019. Pronto, 6313, ó. Decolagem, 6313, 120 graus, 10 graus. Decolagem, 6313, obrigado.